Ficheiro 2. A pirata levanta a cabeça e torna a deitá-la sobre o meu pé. A mancha preta no olho direito é a única mancha no pelo branco, curto e eriçado. A pirata recebe-nos sempre aos pulos, como fazem todos os cães, e tem as orelhas dobradas, como se alguém as tivesse vincado com força. O pai pousa o isqueiro sobre as dálias da toalha. É um Ronson Vara Flame. Comprámo-lo na ourivesaria do Sr. Maia para lhe o dar quando fez 49 anos. O Sr. Maia também deve estar na metrópole. O pai sabe que fumo, mas nunca fumei à frente dele. Tem de se manter o respeito. Quando fizeres 18 anos, logo se vê. Não gosto assim tanto de fumar, mas as raparigas gostam mais dos rapazes que fumam. As raparigas ainda gostam mais de rapazes com mota, mas o pai nunca me dará uma mota. Tenho que te pôr juízo nessa cabeça. Vê como uma mota me deixou esta canela. A cicatriz é feia de se ver, a pele toda arrepanhada em volta do osso. Mas não me faz mudar de ideia. A primeira coisa que vou comprar quando ganhar dinheiro é uma mota. As raparigas da metrópole também devem gostar mais de rapazes com mota. As raparigas são parecidas em todo lado, pelo menos nestas coisas. Vou dar o resto da carne à pirata, diz a mãe. Como se a pirata não comesse os nossos restos todos os dias. A minha irmã tira o elástico que prende o cabelo num rabo de cavalo e enfia-o no pulso. Pelo menos a pirata não se pode queixar de a carne estar insossa, diz a minha irmã a apanhar o cabelo, os gestos treinados, o elástico a sair do pulso para uma mão aberta no ar, duas voltas no cabelo. A minha irmã nunca consegue apanhar os caracóis mais pequeninos, afiada de caracóis renta à pele morena do pescoço. Caracóis loiros até são bonitos, mas a minha irmã detesta-os. Cabelo de preta. Os miúdos do bairro diziam-lhe isso para a irritarem. As pretas não têm o cabelo louro. As raparigas levam tudo a sério, até parece que gostam de se ofender. Maria de Lourdes, pede desculpa à tua mãe, ordena o pai. O motor da ventoinha prende-se numa chiadeira. O pai dá-lhe um abanão e as pás verde esmeralda retomam o barulho habitual. Maria de Lourdes, pede desculpa à tua mãe. Quando o pai se zanga, a minha irmã é Maria de Lourdes. Mas no resto do tempo é Miluxa. Pelo menos a miúda comeu um bocadinho. A mãe defende-nos quase sempre. O pai zanga-se. Como é que posso educá-los se ficas sempre do lado deles? Bate com o punho fechado na mesa. Os talheres tilintam nos pratos. Tlim-tlim. A mãe pisca os olhos. Podia ser um barulho alegre, como de um brinde. Tlim-tlim. As festas na metrópole devem ter os mesmos barulhos. Tlim-tlim. As festas são parecidas em qualquer lado. A mãe levanta-se da mesa. Tlim-tlim. Tropeça nos saltos altos, as pernas magras. Os comprimidos tiram-lhe o apetite. As vizinhas já não estão cá para se rirem das roupas da mãe. Tlim-tlim. As vizinhas dentro dos vestidos justos que a modista copiava das burdas e que lhes deixavam à mostra as coxas e os joelhos gordos. Vamos comer o arroz doce, diz a mãe, pondo as taças à nossa frente. Tlim-tlim. Senta-se novamente, os lábios desaparecidos no cor-de-rosa do batom. Os olhos mais sombrios, debaixo do pó azul que põe nas pálpebras. As vizinhas comentavam a maneira como a Dona Glória se pinta. As vizinhas com as caras lavadas de tanta honradez. E as mises de laca que faziam no salão da Dona Mercedes. E que lhes punham as testas tão altas que pareciam extraterrestres. As vizinhas com as línguas venenosas. A Dona Glória já não tem idade para usar o cabelo comprido. Ainda pensam mal de si. De certo que a Dona Glória não quer ser falada por tão pouco. Tlim-tlim. À minha frente, a taça de arroz doce, com um R a canela mal desenhado. R de Rui, L de Lourdes, M de Mário e G de Glória. Tlim-tlim. O pai acende mais um cigarro, mas esborracha-o de seguida no cinzeiro, que tem o emblema da cuca no fundo. Lamenta-se. Já nem os cigarros sabem ao mesmo. Foi a Dona Alzira que ofereceu o cinzeiro. O marido da Dona Alzira era distribuidor há mais de 20 anos na fábrica de cerveja. e recebia cinzeiros de brinde, apesar de nunca ter fumado um cigarro. A casa da Dona Alzira já tinha cinzeiros para as visitas em todas as divisões. Se calhar a Dona Alzira e o marido levaram uma mala cheia de cinzeiros para a metrópole. Maria de Lourdes, repete o pai zangado. A minha irmã sabe que tem de pedir desculpa à mãe. Aposto que lhe passam planos vingativos pela cabeça. As raparigas da metrópole também devem ser vingativas. Nem seriam raparigas se não o fossem. Gostava de ir para o Brasil ou para a África do Sul. Então, se fôssemos para a América, como o Sr. Luís, é que era uma maravilha. Deve ser bom viver na América. O avião para a América ainda demoraria mais horas. Tenho medo de enjoar no avião, como o Gegé, quando foi de férias à metrópole. Quando éramos pequenos, o pai levava-nos a ver os aviões. Ficávamos na varanda do aeroporto a beber gasosas. Foi o mais perto que estivemos de ter andado de avião. Até do barulho dos aviões gostávamos. No carro, a caminho de casa, a minha irmã pedia-me para fazermos de conta que íamos de avião. É só imaginar que o carro vai pelo ar. Não há como as raparigas para se lembrarem de brincadeiras parvas. O Gegé vomitou no avião. É tão normal que até há uns sacos próprios. O Gegé é mentiroso. Mas acho que estava a dizer a verdade. Se enjoar, nem quero olhar para o pai. Seria uma vergonha. Um homem só vomita quando fica bêbado ou se come alguma coisa estragada. O sol aparece entre os ramos mais baixos da mangueira e apaga as sombras que cobriam as espreguiçadeiras no pátio. Nunca mais vamos dormir a sesta nas espreguiçadeiras. O pai nunca mais se vai sentar no banco de madeira para que o barbeiro lhe apare o cabelo e lhe faça a barba. Um barbeiro branco, que só um doido deixava que um preto lhe pusesse uma navalha no pescoço. A minha barba ainda não justifica um barbeiro. O pai, na minha idade, já tinha a barba que tem hoje. Éramos homens mais cedo, dizia o barbeiro. Até parece que os estudos os atrasam. Havia um certo desdém na voz do barbeiro. Os estudos são a melhor enxada que lhes podemos dar, zangava-se o pai, rematando a conversa. O barbeiro já se foi embora. Deve estar na metrópole a contar a anedota dos anões. Um bêbado vê um grupo de anões a sair de um bar. Olhe, olhe que os matraquilhos estão a ir-se embora. O pai ter-se-á rido da primeira vez que o barbeiro contou a anedota. E o barbeiro contava cada vez que cá vinha. O barbeiro conseguia rir-se sempre da mesma anedota. Veja lá se ainda lhe foge a mão e me corta as goelas, repreendia o pai. O barbeiro deve estar na metrópole a contar a anedota dos anões matraquilhos. Talvez o encontremos por lá. O pai diz que a metrópole não é grande. Talvez seja fácil encontrarmos todos. Talvez encontre a Paula. Pensando bem, não a quero encontrar. A Paula não é assim tão bonita e nem sequer é divertida. A única coisa que gosta de fazer na vida é ver montras. As horas que passei com ela à frente da montra da Casa Sarita. A ver vestidos. São lindos, não são? Gostas mais do azul ou do verde? Não sabia. Mas a Paula, diz lá, diz lá. O verde. E a Paula, mas o azul é muito mais bonito. Os rapazes são todos a mesma coisa, não têm gosto nenhum. O que tenho é de conhecer as raparigas da metrópole. Raparigas lindas, com brincos de cereja e sapatos de bailarina. A mãe não come o arroz doce. Falta-lhe limão, diz, enquanto afaga as dálias bordadas da toalha. Se algum dia pensei não ter a quem pedir um limão neste bairro. Parece-me que o arroz doce cozeu demais. Mas não digo nada e engulo como se fosse um remédio. A mãe começa a fazer a conversa que tinha com as visitas. Esta é uma das toalhas do meu enxoval. Talvez seja a conversa mais adequada, já que parecemos visitas. Mas estamos sentados à mesa da cozinha e as visitas nunca entravam na cozinha. Quando vim ter com o vosso pai, trouxe a mala amarela, cheia de enxoval, todo feito por mim. A pressa que tinha em vir para cá. Trabalhava no campo durante o dia e bordava aos serões. A pressa que tinha em vir para cá. Nem me deixava de ter sono. Não queria acreditar que ia ter uma casa com torneiras. Parecia impossível. Por causa das pressas, tive de desfazer esta dália 3 vezes. Ainda se nota aqui o tecido maltratado. Uma casa com torneiras. Queria dizer que nunca mais teria de acartar a água da fonte. A raiva que tinha aos jarros azuis, um à cabeça e um em cada mão. De casa para a fonte e da fonte para casa. O caminho nunca mais acabava com tanto peso. Na aldeia não havia uma casa que tivesse torneiras. Uma casa com torneiras, de onde saísse água sempre que se queria, só era possível muito longe daquela miséria. Num sítio tão longe que nem o frio lá chegava. Não acreditei que aqui não houvesse frio. Pus 2 cobertores de papa na mala do enxoval. Desta parte, a mãe ria-se sempre. Mas hoje não se ri. A mala, de folha amarela, com losangos pretos, que trouxe o enxoval, está ao lado da máquina de costura e vai ficar cá. Hoje, a mãe não se consegue rir de ter trazido cobertores de papa para um calor destes. Do enxoval, a mãe só vai levar a toalha de linho. Não é a que gosta mais, mas é a que melhor se vende, em caso de precisão. Também não posso levar a coleção dos Grandes Aventuras de Kit Carson, nem do Capitão América, mas levo o póster da Brigitte Bardot e o da Riquita, com o autógrafo. Enrolei-os com muito cuidado para chegarem lá direitinhos. Quando era candengue, dava beijos no póster da Brigitte Bardot. Procurava-lhe a boca e fechava os olhos. Beijos enormes. Nunca contei isso a ninguém. Há coisas que nem os amigos podem saber. O Gegé disse que na metrópole todas as raparigas usam calções e botas até ao joelho, como a Riquita. Riquita, tu és bonita. Riquita já é rainha e Angola te acredita. Pedi o autógrafo à Riquita, depois do desfile da Marginal. Foi difícil, estava tanta gente que quase não conseguia chegar ao pé dela. A Riquita também já se foi embora, de certeza. A minha irmã não consegue decidir se leva as 2 fotonovelas da edição de luxo, A Dama das Camélias e o Romeu e Julieta, ou os discos do Percy Sledge e da Sylvie Vartan. Eu devia levar o La Décadence. Não há melhor música para dançar do que o La Décadence. É como se fosse um feitiço. Quando o La Décadence toca, podemos apertar as raparigas e mexer-lhes no fecho de sutiã. O Lee diz que as raparigas são fáceis de convencer, desde que se ponha o disco certo, e que estão ainda mais mortinhas do que nós para nos mostrarem as mamas. Se não estivessem, não usavam camisolas tão justas e não se empinavam tanto. Tenho saudades de dançar o La Décadence com a Paula, de ir de bicicleta com o Lee e o Gegé, ver as raparigas dos outros bairros, de vermos os filmes do Miramar, da varanda do Ganas com os binóculos. O Gegé diz que na metrópole não há cinemas ao ar livre. Não consigo perceber como é que a metrópole tem tudo melhor do que aqui e não tem cinemas ao ar livre. O pai pega na faca de cortar a carne e com a ponta afiada começa a rasgar uma das dálias que a mãe bordou. Devagarinho, como se houvesse uma maneira certa de rasgar as dálias e o pai a tivesse aprendido tão bem como a mãe aprendeu a bordá-las. A mãe ainda estica a mão para o impedir, mas desiste. Não fica cá nada, diz o pai empurrando a ponta da faca em direção ao centro da dália que a mãe bordou a castanho escuro. Nem o pó dos sapatos cá deixo. Eles não merecem nada. Eles são os pretos. Todos. Os que não conhecemos e não têm nome. E os que conhecemos e têm nomes da metrópole que não sabem pronunciar. Malátia, Adar, Beto. É preciso ser-se bem matumbo para nem o próprio nome se saber dizer. O pai chamava-lhes matumbos por tudo e por nada, mas era na brincadeira. O pai tem os bidões de gasolina no anexo e jurou que a última coisa que faz nesta terra é queimar tudo o que tem. Mas não acredito que o faça. Devíamos ir todos juntos para o aeroporto. Devíamos ir já, sem esperar sequer pelo tio Zé. O pai não pode ficar a queimar tudo. É muito perigoso. Os bens dos colonos que partem pertencem automaticamente à futura nação angolana. Nenhum colono pode destruir os bens que a sua ganância amealhou. Se o pai for apanhado a deitar fogo à casa e aos caminhões, matam-no, matam-nos, esquartejam-nos à catanada e enfiam os bocados numa fossa ou espetam-nos em paus à beira da estrada. Ainda a semana passada apareceu na estrada do Catete a cabeça de um branco espetada num pau. Não fica cá nada, diz o pai, começando a rasgar a dália seguinte. A mãe olha lá para fora, os olhos inquietos debaixo do pó azul. Não se deve importar que o pai rasgue a toalha. Não a vai levar, de qualquer maneira. Deve estar preocupada com o atraso do tio Zé. Sempre foi difícil adivinhar o que vai na cabeça da mãe. Desde que isto começou, também é difícil adivinhar o que vai na cabeça do pai, da minha irmã, na minha. É como se todos tivéssemos ficado parecidos com a mãe. O pai rasga as dálias e a pirata vira-se de barriga para cima. Deve estar a sonhar, porque agita as patas muito depressa, como se estivesse num mundo virado ao contrário e corresse atrás dos miúdos nos carros de rolamentos. Já não há miúdos para andarem nos carros de rolamentos. Continuamos calados, mas não nos levantamos da mesa. A faca, que é grande e afiada, avança, pequena e romba, na mão grande e enfurecida do pai. O pai mede quase 2 metros e pesa mais de 100 quilos. Onde o pai está, tudo parece mais pequeno. A cadeira do pai tem o tampo abolado. Quem se irá sentar na cadeira do pai? Quem tomará os nossos lugares? Quanto tempo demorarão a ocupar a casa? De que lado da rua virão? Entrarão pela porta da frente ou pela da garagem? Quanto tempo levarão a descobrir o truque de dar um abanão para que a ventoinha pare de chiar? A ventoinha também fica cá. Não precisamos da ventoinha na metrópole. Lá agora é verão, mas a mãe diz que o calor dura pouco e que o outono já é frio. A mãe deve saber. Era outono quando veio para cá, no Vera Cruz, com laços nas pontas das tranças, como no retrato que está pendurado na parede da sala. A mãe nunca mais poderá olhar para o retrato e contar como tudo foi. Chovia no dia em que saí da minha terra. Os meus pais levaram-me até à estação de comboio, num carro de aluguer. Aqui não se anda de comboio, quer dizer, os pretos vão à boleia, pendurados nas portas dos vagões, mas isso não é andar de comboio. Vi os meus pais pela última vez no dia 30 de novembro de 1958. O relógio da estação marcava 7:10. Os meus pais despediram-se de mim. Nem um abraço. Não havia o hábito. Deram-me um saco com queijo terrincho, pão e castanhas piladas para comer na viagem, que Deus os tenha. Se o pai não queimar tudo, o que será do retrato sem a mãe para contar as histórias do dia em que se veio embora da metrópole, dos 9 dias de viagem de barco, da chegada? Estava tanto vento que o pó se levantava como se o diabo soprasse. Pó encarnado. Nunca tinha visto nada parecido.